O nome do assunto é Veltinho Patiara, filha. Na cara da assustação, vai jogando a xereca com bonde quer ver. Presta atenção, ela fica soltinha. Presta atenção, que ela dá a xereca. Mano, Lafon, que hoje tá assustado. Bota na xereca dela. Vem novinha, tu tá no MD. Chega pra frente e ela sai a ganhar. Movimentar, movimentar, movimenta a xereca, piranha. Movimentar, movimentar, movimenta a xereca, piranha. Movimenta, movimenta, movimenta a xereca, piranha. Movimentar.